Mas a morte de Josué, o povo clamou ao Senhor. Quem irá lutar, ó Deus, para conquistar tua dor? Judá se levantou com a força de um leão. O Senhor deu a terra na palma da sua mão. Que fugiu, mas o Senhor é a salvação. Na cidade de Jerusalém, o povo uniu-se em louvor. Com espada e fervor, fizemos a tua obra, Senhor. Canto, Israel, a vitória. O Senhor é nosso guia nas batalhas da história. Em ti, Senhor, confiamos. Teus planos vão se realizar, como Caleb pediu.